Corrigindo, 2 milhas para a duna 2715. Ciente, os 2715. treinamento só para saber se não tinha necessidade de marcar para evitar o conflito com a decolagem do avião. Angel, watch out. 12-02-0. Solos 23, Lívia Delta, chama 209. Data 209, 275. Chamar o controle, o Juliette Bressa. Confirmo, Juliette Bressa, eu vou aos 3, aos 2, 3, chame 208, meu amor. 208, boa. Boa, boa, Papa Romeu, Juliette Bressa, cruza 1400 pés no momento. Papa Romeu, Juliette Bravo, Serra, o senhor vai sair da Momo para ir de 080. Momo para o 080, Juliette Bressa. Pista 1-0, decolagem autorizado, vento 120 graus, 02. Meu Juliette, Bravo Serra, vou tentar para a interface do curso esquerda da Praia 280. Esquerda 280, Juliette Bravo Serra. Motor São Alô, boa tarde, Juliette 6287, passando 1700 pés para o 360 São Rolo. Juliette 6287, contato com o nome de colagem, subindo a seleção São Rolo, transição da Ocla, para o 360. São Rolo, transição da Ocla para 360, Juliette 6287. Estabilizado no localizador, acho que Terra. Vou dar uma olhada no do Boa tarde, altimetro 1-0, 1-7, tensões bus. 1-0. Ciente. Eu acho que o Gustavo foi utilizado, pistola 0, vento 1-5-0 graus, 0-2. Poderia confirmar para quantas milhas é o nosso desvio, que nós temos uma formação bem na nossa proa. O ideal seria a direita agora, proa 330. Eu falo meu Juliette, Bravo mais um minuto. É o seguinte, Sereta, vou passar entre duas formações aqui, vou manter proa 290, pode ser? Por mais 10 milhas. Autorizado, 290, passa a forma do desvio. Salvador, Estrela 6287, pode voar Leda? Estrela 6287, obrigado, Leda. Obrigado, Leda, graças, 6287.

para final da noite, aqui vem sistema 0, curva direita, para 2100, limite arrasar 2800. Existe um problema com 0, 2800, seu R, 7230, vou direto Arbor, tá livre da restrição de altitude na saída. Direto é boa, livre da restrição, passarei de 2230. Senhor Pujol, aos 3 horas, me dirigirei sem desenganos. Decola pista 0, vento no 20 graus, 02 nós. Ok, a linha decola, 256. Eu acho que para você, ela consegue já contar com a atmosfera? Negativo, negativo. Bravo Jete, Bravo Serra, Tina Rádio Estrela Motorista. Eu mando esse nome. Boa tarde, eu vou 1-2-5-6. Vamos ver 5-6, eu estou com a de colagem. Se você quer a pouca transição de pássaro, menos de 370. E a pouca de para o 370. Pequeno desvio à direita aqui na saída. Confirme, é pronto, quantas milhas? 5-6-2-1. Proa 082 por 1-8 milhas. Gente, vamos 2-5-6, já tá chegando no 2-5. É só eu, tá bom. Apresentado para o 3-6-7. 3-6-7, já tô no 5. Obrigado. Meu nome é 2-7, eu sou 3-5, eu mandei 5-1, alterna 1-2-8, decimal 3-5. 3-6-7, metano, somos 3-7, chame controle de som 2-1-9. 2-1-9, peraí que é pouco. mandando 5.825, uma 2.000, são 8.5, alternando, 2.5, vai ser uma 4.5. 2.825, 2.545, obrigado, boa tarde. Eu vou ter que ser o Tripoli, sabe, para o Tembalo. 7.023, contact the tower, 1.18.1.5. 1.18.1.5, reporte ao 0.3, boa tarde, obrigado. Muito boa tarde, reporte ao 023, heavy, police officer, LS, X-ray, 1.08 miles. 7.023, chama ele pra falar que não me for. Boa tarde, eu chamei na 327, nação 1, 1, 2, 3. de autorização, por favor. 3337, para 2000 autorizado mesmo. Qual é o seu nome, Renato? Nome 3337, após 2000, autorizado Coral. Após 2000, Coral. Está presente agora, Coral. Informe no 7, depois de autorizado, vento 1.0 graus, 062 nós. Só para a busca visual com o Shimura, iniciando no 7. Após passagem do tráfego, autorizado na área 35, chame pronto de decolagem, mais Papa Golf. Polo 620, centro de Lisa, Ponte Alta. Uniforme de guarda 5, chame 08, meu amigo. 08, batalha de Magalhães, vamos lá, batalha. Também 733, isso para 4000, tem, a gente chama 018. Eu vou agora com o Salvador, para passar o Mike, para ver a forma de colocar o Pista 7, para ir da Cone. Colocando o Mike, para ver o uniforme, está com o radar de decolagem, tudo a via saiu da Conde, para a nível de voo na 5-0. Via saiu da Conde, para a nível de voo na 5-0, vai tirar o uniforme. Alguns circulares autorizados, vento 170 graus, 04 graus. Contrato com a 620,

Controle, Oscar, Papagô. Oscar, Papagô, se o contato está danado, colagem, mantenha 3 mil pés na saída lotada. Vai bater 3 mil na saída lotada, viu? Zero do separador, 1100-1108. 1100-1108, gol, o nome é 2A. Thank you. 0 para evitar uma formação de São Vídeo 30? Eu estou com o meu 040, vai bater o Assim, meu patrão gosta, está com a Golfe, entrou 040, vai passar todos os outros vídeos, eu não tenho vídeo para 090. Então, agora para o 090, vai bater a proa e chamar a foto. 789, consegui entrar na mesma região. Esquerda em 3, 5. Sul, descendo pra 2000, repórter estabilizado, Força Aérea 2736. Cabezo Azul, 69. Alô, meu nome é Chico, meu nome é Chico, meu nome é Chico. 1-1-8-5. Salvador, boa tarde, Azul, 69, final LS, pista 1-0. Tinha uma coisa de 0-9-0, uma coisa de 1-9-0, que a gente está esperando chegar na Bola Jardim. Vamos manter 2409, a escala 2427. Estabilizar o meu localizador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, chama a página 8 da sua 95. 1875, vamos botar. Sim, Salvador, boa tarde, Força Aérea 2733. Estabilizado o sinal do LS 0190. Responsável 2733, última aproximação, aguarda 90. Está aproximado, aguarda no portaria, o Rafael 63. 3355, condições de anel, eu coloco a mão autorizada. Ali mantém pistola 0, saneamento 355. Sim, 3, ponto 1, 4, 0 graus, 0, 6, 0, 9, pistola 0, pouso autorizado. 3 e pouso, 0, 2, 7, 3. Trato de natural um cara, vai após passar e outros alemães, mas pelo lugar. Que é 355-5421-4, chame 208, meu voo. 208, chame 63. Falta o nome, 25-5. Então, o delta do 3, 2.000 pés, a gente chama 0.8.